Olá pessoal, hoje estamos trazendo os intervalos musicais relacionados à escala de Lá menor. É de suma importância que o iniciante toque e cante o nome dos intervalos, nota por nota. Quer dizer, você toca uma nota, canta o nome desta nota. Em seguida, toca outra nota e canta o nome da mesma. E desta maneira, vai educar o ouvido melodicamente, né? Você pode também tocar ao mesmo tempo as duas notas, e aí já seria um intervalo harmônico, ok, pessoal? A gente está dando continuidade aos intervalos da escala de Dó maior que estudamos anteriormente, ok? E assim, quanto mais você trabalha a percepção musical, melhor será para fazer os arranjos, os acompanhamentos, né? Não somente no violão, mas também em outro instrumento musical que de repente você esteja estudando. Ok, pessoal? Então, vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.